Sua mente, que também é gente. Baiano fala gente, come o quê? Você pode ser gótica, sai pai que é whisky hat. Tem gay que é Mohamed, tentando camuflar. Alô, meu bom Alô, faça bem a barba, arranque seu bigode. Gaúcho tanto empate, não tem que disfarçar. Faça uma plástica, aí entre na ginástica.